Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 7 de julho do ano de 2017. Agora são 20 horas e 2 minutos dessa noite fria, mas alegre de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus. Participa do programa desta noite Álvaro Augusto Vargas. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87 em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários através da internet, acessando o endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça a sua pergunta, a sua participação é muito importante. Todo programa nós selecionamos algumas datas para serem lembradas, né? Datas marcantes no movimento espírita. Lembramos hoje o dia 7 de julho do ano de 1930. Nessa data desencarnava o escritor espírita Arthur Conan Doyle, criador do personagem Sherlock Holmes e presidente honorário da Federação Espírita Internacional. Também no dia 7 de julho, desta vez do ano de 1932, é a data em que foi lançada a primeira edição da obra, psicografada por Chico Xavier e escrita por diversos poetas portugueses luso-brasileiros, publicado pela Federação Espírita Brasileira, intitulada Parnaso de Além-Túmulo. Então, isso foi em 1932. Chico nasceu em 1910. Ele tinha, então, 22 anos na publicação de sua primeira obra. E no dia 8/7 é a data em que se celebra o Dia Nacional da Ciência. Então, por conta disso, nós selecionamos como o texto de abertura do programa, o texto do primeiro bloco, do Espírito Emmanuel, extraído da obra com o mesmo nome, Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, o texto denominado A Fé Ante a Ciência. A concepção da divindade. Desde as eras primárias da civilização, a ideia de um poder superior interferindo nas questões mundanas vem guiando o homem através dos seus caminhos, e a religião sempre constituiu o maior fator da moral social. Se bem que apresentasse a divindade à semelhança do homem em seus ensinamentos esotéricos, o cristianismo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Todavia, após a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas, dando oportunidade a que as facções intolerantes tentassem isoladamente ser as suas únicas representantes. A Igreja Católica e as numerosas seitas protestantes, nascidas do ambiente por ela formado, têm levado longe a luta religiosa, esquecidas de que a providência divina é amor. Estabeleceram com a sua acanhada interpretação dos textos religiosos os dogmas de fé, nutrindo-se das fortunas imorais a que se referem os evangelhos, prejudicando os necessitados e os infelizes. Mas, como o progresso não reconhece obstáculos, os artigos de fé equivaleram a estagnações isoladas. Se conseguiram satisfazer a humanidade em um período mais ou menos remoto da sua evolução, caducaram desde que o laboratório obscureceu a sacristia. A ciência desvendou o espírito humano às perspectivas inconcebíveis do infinito. O telescópio descortinou a grandeza do universo, e os novos conhecimentos cosmogônicos demandaram outra concepção do Criador, desvendando paulatinamente as sublimes grandiosidades da natureza invisível. A ciência embriagou-se com a beleza de tão lindos mistérios e estabeleceu o caminho positivo para encontrar Deus, como descobriram o mundo microbiano, ao preço de acuradas, de cuidadosas investigações. É que a divindade das religiões vigentes era defeituosa e deformada pelos seus atributos exclusivamente humanos. As igrejas estavam acorrentadas ao dogmatismo e escravizadas aos interesses do mundo. A confusão estabeleceu-se. Foi quando o Espiritismo fez sentir mais claramente a grandeza do seu ensinamento, dirigindo-se não só ao coração, mas igualmente ao raciocínio. O céu descerrou um fragmento do seu mistério e a voz dos espaços se fez ouvir. Foi assim que a religião da verdade surgiu na Terra, no momento oportuno. As igrejas estagnadas encontravam-se no obsoletismo, incapazes de sancionar as ideias novas, vivendo quase que exclusivamente das suas características de materialidade e do seu simbolismo, terminado o tempo de sua necessária influência no mundo. As conquistas científicas não se combinavam com um espírito dogmático, e o Espiritismo, com as suas lições magníficas, alargou infinitamente a perspectiva da vida universal, explicando e provando que a existência não se observa somente na face da Terra, opaca e cheia de dores. Há céus inumeráveis e inumeráveis mundos onde a vida palpita numa eterna mocidade. Todos eles se encadeiam, se abraçam dentro do magnetismo universal, vivificados pela luz, imagem real da alma divina presente em toda parte. A carne é uma vestimenta temporária, organizada segundo a vibração espiritual, e essa mesma vibração esclarece todos os enigmas da matéria. Bem, amigos ouvintes, com esse texto esclarecedor e mergulhados neste ambiente de espiritualidade, que eu, enfim, posso dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui reunidos nesta sexta-feira. E o tema aqui, o assunto que o Wilson leu para nós, muito bonito, né? Como sempre, o Chico, né, imperdível. Temos que fazer uma análise da história humana para entendermos como as revelações divinas vão acontecendo de acordo com o desenvolvimento intelecto e moral da humanidade. Apenas para observar o intervalo de tempo que teve entre Moisés e Jesus na Palestina, foram mais de 13 séculos, 1.300 anos, onde o povo hebreu então já deu origem à formação do povo judaico e se estabeleceu preparando o terreno para que Jesus viesse com a grande revelação do Deus de amor, Deus de bondade, que perdoava os inimigos 70 vezes 7 vezes, sem condenar ninguém, um pai amoroso, diferente daquele Jeová que então pregava vingador. Mas Jesus também sabia das limitações humanas e da brutalidade do homem, tanto que se esperou mais de 18 séculos, 1.800 anos, para que viesse a terceira revelação, onde o homem mais sensibilizado tivesse capacidade de entender a pureza da sua doutrina. Isso porque ao longo dos séculos, mesmo com já a Europa cristianizada, ou pelo menos seguindo algumas correntes religiosas, a expectativa era que o homem seguisse, mudasse, abrandasse a sua violência. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Em nome de Jesus, infelizmente, de forma equivocada, quantas guerras não foram travadas? As cruzadas, por exemplo, tanta violência, milhares e milhares de inocentes sendo ceifados em nome daquele que deveria ser amor, mas foi deturpado pelas mentes ainda bestializadas e deturparam a palavra do Mestre. Ainda na Europa dita cristã, nós temos ali a Inquisição, onde torturava milhares de judeus ou muçulmanos que não se convertiam à fé cristã. Mesmo os judeus, inclusive, foram nem aceitos, foram expulsos, porque professavam, expulsos da Europa, da Espanha em particular, porque não professavam a fé religiosa. Então essa ignorância, essa visão equivocada da religião é uma lástima no processo evolutivo. Mas não vamos só condenar, falar só da igreja, porque também os muçulmanos impuseram a fio de espada, né, o Islã, também igualmente violência. Essas violências de ambas as partes, onde o Deus é único para todos, mas realmente quando se vai humanizar o Deus, transformar o homem num Deus, se torna um Deus feroz, porque como justificar tamanha violência? O Espiritismo não chega numa época propícia, onde o homem mais sensibilizado, mais intelectualizado, ele quer entender. Ele quer uma razão para amar a Deus, mesmo seu coração endurecido, mas ele quer, através da luz do raciocínio, da sua mente mais brilhante agora, pelo nível de informação, entender Deus. O Espiritismo traz então as explicações, conforme está a mensagem aqui, mostrando os muitos mundos, explicando que as muitas moradas do meu Pai, quando Jesus nos diz, são muitos mundos habitados, não só mundos físicos habitados, outros planetas, mas também os planos espirituais, onde nós, quando deixamos o corpo carnal, nosso espírito imortal vai para a vida na erraticidade ou nas cidades espirituais e continuamos trabalhando. Não mais aquele céu onde a pessoa fica tocando harpas, né, e contemplando o Altíssimo, mas sim um mundo espiritual laborioso, onde nós vamos trabalhar, aprender e evoluir e nos preparar para o regresso através da reencarnação. E a reencarnação pela lei de justiça nos faz entender a justiça divina de forma mais branda. Nós compreendemos hoje a nossa caminhada que os problemas que nós temos foram criados por nós mesmos. Se nós somos pessoas boas, amamos nossos filhos e fazemos o possível por eles, que dirá Deus por nós? Por que então eu vou ter problema? Por que eu vou ter dificuldades? É porque eu, em existências passadas, eu não soube preservar o evangelho, uma conduta cristã, uma conduta correta. Eu plantei a má semente e, como consequência, a colheita às vezes é dolorosa. Então, nessa visão mais científica do aspecto religioso, eu consigo aquilo que o meu coração endurecido não consegue perceber. À luz da razão e da inteligência, eu gradativamente abrando o meu coração. Há pessoas notadamente boas, já nascem sem nenhuma propensão religiosa, mas são espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos que aqui vêm. E qualquer fé religiosa que eu for abraçar será uma pessoa ética, honesta e muito boa. Mas o comum é as pessoas precisarem realmente da religião, do aspecto religioso, para descortinar um mundo diferente e abrandar um pouco o seu egoísmo, a sua violência, a sua maldade. E a religião, então, e no caso o espiritismo, que é uma religião no aspecto da religiosidade, ela consegue dar ao indivíduo essa condição. Ele vive no século XXI, na época das grandes descobertas, do mapeamento genético, supercomputadores, naves espaciais, mas mais do que nunca a doutrina espírita é condizente com esse momento atual, pois o homem não tem tempo a perder. Ele quer respostas rápidas, ele possa trazer as explicações de forma lógicas e racionais. E ao perceber a transitoriedade do mundo material e a importância do mundo espiritual, a pessoa passa a balizar um pouco mais, a dominar um pouco mais as suas más inclinações e vai ter uma motivação para ser melhor. Porque ser bom, ser melhor numa sociedade como a nossa, exige realmente uma cota de sacrifício muito grande. Porque parece que realmente, muitas vezes, a sociedade conspira contra as coisas boas. O indivíduo bom, se ele não tiver um idealismo, uma força moral muito forte, ele é levado de roldão, ele cai, porque ele não consegue aguentar a pressão da maldade, do egoísmo e da violência em sua volta. Então o Espiritismo vem trazer isso aí, olha, vamos entender que nós estamos num momento de transição e o mundo que conta, na verdade, é o mundo espiritual, isso aqui é um estágio. Nós somos espíritos eternos vivendo uma experiência carnal, aqui é apenas um estágio. Nós, como espíritos eternos, a nossa vida é no mundo espiritual. Vamos valorizar o mundo material, que ele é importante, mas fundamental é sempre o espírito, né, Wilson? É, Álvaro, a gente acaba se fixando, né, se distraindo com as coisas materiais, com as ilusões que os nossos sentidos nos mostram e acabamos deixando de lado aquilo que é mais importante. Com relação ao texto, eu vejo aqui a citação de Emmanuel, quando ele diz: o céu descerrou um fragmento do seu mistério e a voz dos espaços se fez ouvir. Aí eu me lembro da citação de Kardec, quando ele diz que se em algum momento a ciência provasse algo contrário àquilo que ele tinha apresentado, que a doutrina espírita apresenta, né, o que está ali na codificação, ele orienta veementemente: fique com a ciência. Uma atitude muito corajosa, atitude de quem não queria criar uma religião, não era esse o objetivo, e o espiritismo não é uma religião no sentido que se dá a essa palavra. O próprio Kardec explica que o espiritismo é uma ciência que trata de investigar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então, sendo nós, como você bem colocou, Álvaro, espíritos, vivendo uma experiência temporária, material, então o espiritismo trata de nos compreender, de compreendermos quem somos, de onde viemos, o que trazemos conosco, qual é a nossa natureza e qual é o nosso objetivo, para onde estamos indo. Uma vez conhecedores dessas verdades, dessas informações, nós temos o discernimento, a clareza para decidirmos, de fato, aquilo que tem valor e o que não tem valor. Caso contrário, qualquer fé é uma fé vacilante. É uma fé repleta de incerteza. Porque como nós podemos acreditar num Deus que não compreendemos? Ou que de maneira alguma nos parece justo? De que maneira nós podemos entregar a nossa vida a esse Deus? Já a partir dos ensinamentos dos Espíritos, né, nós somos consolados. Nós compreendemos que pela lei de causa e efeito, nós somos submetidos a algumas situações, algumas provações, algumas expiações que são inevitáveis. Mas como o bom aluno, quando nos propomos a aceitar essas lições e a aprender com elas, não é necessário sofrer. Algumas pessoas dizem, Álvaro, que o Espiritismo faz apologia ao sofrimento. Eu já ouvi algumas pessoas comentando isso. Ah, não, vocês espíritas, vocês incentivam o sofrimento. Isso é uma realidade, Álvaro? É necessário realmente sofrer para a gente poder encontrar a felicidade, Álvaro? Não é necessário, né? A felicidade ela pode ser encontrada pela sublimação da própria alma, né? Você tem uma existência aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiação, realmente ele é fatalmente experiências difíceis, mais ou menos dolorosas, conforme é a necessidade do evolutiva do espírito. Mas é sempre facultado, é sempre dada oportunidade ao espírito aqui encarnado, ele ser mais brando, mais tolerante. Tanto que Jesus nos ensina, né? Vinde a mim, né? Que sou brando e manso de coração, tomai sobre o meu jugo, que o meu jugo é leve. O que é o jugo do leve? É o jugo do amor, da fraternidade. Então, se nós nos inspirarmos no Mestre, nós conseguimos abrandar o nosso coração e, fatalmente, algumas experiências que teríamos que vivenciar, que seriam dolorosas, elas deixam de ser necessárias. Porque a dor, ela, na verdade, ela vai existir como um fator de progresso moral, espiritual do espírito, que está anestesiado, ele está hipnotizado. Vamos olhar a volta à sociedade. Observa o nível de violência, corrupção, desonestidade do homem. O que, que é isso? É doença moral. Observa, por que a gente fala doença moral? Eu me lembro há 50 anos atrás, quando falávamos do alcoolismo, muitas pessoas diziam que a pessoa que era alcoólatra era um mau caráter. Falava de caráter do indivíduo. Mais tarde se viu, não, que o alcoolismo é uma doença. Inclusive a Organização Mundial de Saúde reconheceu o alcoolismo como uma enfermidade. Então não é falta de caráter, é uma doença da pessoa. A pessoa tem uma propensão para o álcool, bebe um pouco e já. Então hoje os espíritos há muito tempo batem na tecla que essas corrupções, essas violências, é uma doença também. Assim como foi catalogado o alcoolismo, mais para frente os combentes de medicina vão colocar também a questão da enfermidade moral. Então, quando você vai ver o indivíduo com essa enfermidade moral, ele pode despertar para a realidade da vida maior, tá? Pela dor, ou pode despertar pelo amor, tomando sobre ele o jugo do Mestre. Ele abrandando o seu coração, mudando o seu comportamento. Ninguém nasce para ser corrupto, violento, desonesto. Não, ninguém nasce para isso. É a opção do indivíduo. Ele está moralmente enfermo, moralmente doente. Se ele abraçar uma corrente religiosa, a gente sugere sempre o espiritismo, porque nós somos espíritas, mas respeitamos todas as correntes religiosas, a protestante, a católica, a budista, a umbanda, são todas dignas, são correntes que cumprem com o seu papel atendendo as diferentes demandas, expectativas do homem. Né? Eu me lembro muito, só abrindo um parênteses aqui, de um jovem que eu convidei para a casa espírita, ele falou, não, mas eu gosto de ir para a Umbanda. Eu falei, mas por que você gosta da Umbanda? Ah, porque lá é mais animado, alegre, mais, né? Animado, toca os tambores lá. Bom, então se você gosta disso, tudo bem, você se sente bem, me sinto muito bem, então frequente lá, seja um bom umbandista, um bom cidadão, uma pessoa ética e honesta, um bom marido, que é isso que realmente vai importar. Né? Como também nas igrejas católicas, protestantes, enfim, a pessoa seja um bom cidadão. Mas então, essa questão da doença moral, o Espiritismo explicando isso, nós conseguimos, como espíritas, não ficarmos revoltados com a situação atual do Brasil, por exemplo. A gente pode ficar triste. Eu fico triste, particularmente, por ver 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, e que não precisava ser assim, pelos equívocos. Mas, por outro lado, também nós compreendemos que, se existe a dor, é a necessidade de um karma coletivo da toda a coletividade brasileira. Então nós temos que entender que a dor acontece a nível individual e a nível também de toda uma nação. O Brasil hoje sofre, É uma dor atroz essa crise econômica. Mas nós devemos entender que essa dor é necessária para despertar o povo brasileiro. O Espiritismo está aqui para tentar, como outras correntes religiosas, falar, olha, não precisa ser assim. Vamos mudar de comportamento. Tá? Então, a partir do momento que mudamos de comportamento, nós abrandamos a necessidade dessa dor. Então, nunca que o Espiritismo faz apologia da dor, de hipótese alguma. Explica a dor como necessária se a pessoa não tiver outra opção que não seja seguir o Mestre Jesus. Ela não quer mudar o comportamento, então ela vai sofrer um pouquinho mais para sair daquela hipnose que ela se encontra presa à violência, à corrupção, à maldade. Quando a gente olha para a ciência, para a evolução da ciência nos últimos séculos, a gente se impressiona. O texto aqui fala sobre o entendimento do cosmos. Nós, alguns séculos atrás, nós não fazíamos ideia. Né? Os judeus ainda acreditavam que as estrelas estavam fixadas num teto ali logo acima deles. Era a crença da época, porque não havia como compreender, estender, né, o entendimento para onde você não alcançava. Hoje o Hubble aponta para lugares distantes da natureza, que permitiu até a ciência calcular, né, a possível data do Big Bang, né, o início do nosso universo, 16 bilhões de anos atrás. E tudo isso era impossível. E quando nós vemos isso nos últimos anos, a gente fica impressionado, né, o que poderia vir daqui para frente. Se nós chegamos onde chegamos, hein? Nos últimos 100 anos, não precisamos avançar muito, nos últimos 100 anos, o que pode acontecer daqui a mais 100 anos? E mais 100 anos? Recentemente eu li uma matéria onde eles tentavam explicar um pouco sobre o que é o que eles não conhecem, o que a ciência não conhece. Então, eles chamam de matéria escura e de energia escura. Basicamente, matéria escura e energia escura é uma coisa que a ciência sabe que existe, que está lá, e eles sabem disso pelos efeitos que ela produz sobre os corpos, os efeitos gravitacionais, mas eles não sabem o que é, porque não conseguem, não é possível medir, né, observar, compreender, e mensuraram em torno de 96% de tudo é energia escura e matéria escura, isto é, sobra de matéria passível de ser observada, medida, pouco mais ou pouco menos de 4%. Pensando assim, é bem difícil ser materialista, não é, Álvaro? Com toda certeza. Tem muito pouca matéria, né? Mas dentro desse texto é interessante também, Wilson, a gente recordar os benefícios que os avanços da ciência trouxe para a civilização ao longo dos séculos. Bem pouco tempo atrás não existia, a medicina, não existia nem anestesia. Pois é. Então, a pessoa era amarrada numa maca, tem inclusive na Royal Academy de Londres, tem lá, ainda preservaram uma macazinha lá, onde a pessoa era amarrada para ser amputada ou aberta lá sem anestesia. Depois o cloroforme descobriu um pouco mais para cá. Né? Então, você vê, até a Segunda Guerra, não tinha antibióticos. E o nível de contaminação, até no século, 150 anos atrás, você não sabia que contaminava. Então o médico usava um avental. A penicilina é recente, né? Não, os cirurgiões, eles iam com o avental todo sujo de sangue, coagulado, que era mostrar que ele fazia muita cirurgia. Pois era uma medalha. Um açougueiro, praticamente. Então, quer dizer, a pessoa morria igual mosca, né? A chance de escapar da cirurgia é quase menos de 50%. Pois então, é. Você vê o avanço que a sociedade teve de qualidade de vida do homem. A geladeira que. Hoje a pessoa nem fala de geladeira, mas geladeira é uma coisa nova, uma geladeira dentro de casa, né? Um fogão elétrico ou fogão a gás, ou mesmo os banheiros mais higiênicos como estão colocados. Então, em 200 anos a sociedade mudou muito, a ciência trouxe muito alívio para a sociedade. Agora, essa comodidade, o homem deveria ter um tempo mais para esquecer a questão braçal, da dificuldade da vida, para uma vida um pouco mais espiritualizada, ele descambou para o outro lado. E aí realmente entrou para os vícios. Nunca o vício, o erotismo esteve tão exacerbado como agora. Então, novamente, é necessário realmente uma doutrina como o Espiritismo que vai tentar

que é a parte de instruções dos espíritos, né? Todo o capítulo, o final de cada capítulo, Kardec organizou uma série de instruções de espíritos diversos. Então a mensagem de hoje é do espírito Pascal, de Genebra, de 1860, e o título é A Verdadeira Propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas, mas, simplesmente, o usufruto. Que possui ele, então? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando um homem vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que ali lhe seria inútil. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura e fazei provisão de tudo quanto ali vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, lhe é oferecido bom alojamento, desde que possa pagar. A outro, de recursos mais modestos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir sobre a palha. Assim acontece com um homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Seu lugar, ali, está subordinado aos seus haveres. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém vai lhe perguntar: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Ao contrário, perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se avaliarão os seus bens, nem os seus títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos últimos lugares, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Muito, muito bem explanado, bem sintetizado a questão da vida após a vida. A gente vai observando o comportamento do homem e a displicência do indivíduo de maneira geral com relação às conquistas morais é simplesmente impressionante ainda. Então o indivíduo, ele tem a vida comum, a vida profissional, a vida familiar, e ele tem a tendência a imaginar que a vida espiritual é algo como virtual, intangível, que ele não tem que se preocupar com isso. E geralmente faz pouco caso, quando devia ser justamente o contrário. Desde que o indivíduo nasce, ele está fadado a morrer no aspecto físico. Ele deveria se preocupar um pouco mais com isso. Onde é que eu vou após o meu desenlace? Onde é que eu vou após a morte física? O que me espera? Como é que está a minha consciência? O que é que eu tenho feito da minha vida? Então, essa ausência de questionamento leva o indivíduo, muitas vezes, a uma vida de equívocos. E está muito a ver com a primeira lição que foi lida aqui no início, né, Wilson? Então, essa ausência de espiritualidade, ausência de conquistas morais, faz com que a maioria das pessoas que desencarnam, que deixam o plano físico, o fazem geralmente de forma lamentável e dolorosa. A pessoa vai chegar no mundo espiritual, a maioria, pode dizer mais de 60%, chega com verdadeiros mendigos, mendigos morais, porque não se cuidaram, não se preservaram no aspecto da mental, de vigiar os pensamentos, da palavra e das atitudes que toma aqui na vida de relacionamento com uns com os outros. Então, a proposta que o Espiritismo tem não é uma proposta de adoração fanática, de ninguém ter uma vida totalmente diferente, isolada. Não. Cada um deve ser o que é, em todos os segmentos da sociedade que se encontra, o policial, o médico, o advogado, o engenheiro, o pedreiro, seja que são, mas sejam pessoas boas. Sejam dignas, honestas, éticas na profissão que realizam, mas cultivem também, além da família, da profissão, a sua espiritualidade. Pense um pouco mais desse regresso inevitável que todos nós teremos, encarar a realidade. E ninguém pode dizer quando voltar. Eu estou com 63 anos de idade, todos os dias a gente está conversando. Quantos amigos meus, até mais jovens do que eu, mais novos, já me antecederam, já regressaram para o mundo espiritual. Né? E pessoas que eu conversava e daqui a pouco, semanas mais tarde, recebem um telegrama, uma mensagem, ou um telefonema que se foi. Então, quer dizer, essa partida para o mundo espiritual, ela vai acontecer. E o homem ainda está com muito descaso com relação à sua espiritualidade. Eu costumo dizer, lembrar muito daquelas passagens que as pessoas comentam de Jesus, que o mestre chorava muitas das vezes, poucas vezes ria. Aí, como é que Jesus podia chorar? Não é o governador espiritual da terra, ele não sabe dos dramas humanos, das dificuldades do homem. Vai chorar por quê? Da dor humana? O Jesus não chorava pela dor humana, ele via aquilo como uma necessidade curativa, uma necessidade da dor para despertar o espírito. Não é isso que o fazia o mestre chorar. Mas é o descaso do homem perante a sua desgraça. O homem sofre, pode escolher um caminho melhor e não o faz. Então isso fazia o mestre chorar, esse descaso. E realmente, nesses 40 anos de atividade, de vivência em centros espíritas, a gente vendo aquela, quantas e quantas pessoas batem a porta, chegando, entrando e saindo, uns ficando, estudando, se aperfeiçoando, mas a maioria vão para buscar um lenitivo, como fosse um Doril para tirar a dor de cabeça, e depois desaparece com a dor de cabeça do Doril. Então, isso realmente não é, a finalidade do Espiritismo não é essa, é a transformação moral do indivíduo. O Centro Espírita é uma escola de almas, onde as pessoas vão para lá para aprender e buscar as informações necessárias a modificar a sua conduta. Porque a vida é cheia de... A gente não sabe o que nos espera no dia de amanhã. Hoje está bem, daqui a pouco eu tenho um problema financeiro, um problema de saúde. Vamos estar preparados. As mensagens que Jesus nos deixou continuam mais do que nunca atualizadas. Particularmente essa sobre o momento que passa o Brasil, né? Aquele que ouve meus ensinamentos e os põe em prática, é como se construísse a casa sobre a rocha. Vem a tempestade e a casa aguenta essa tempestade. Mas aquele que ouve meus ensinamentos e não os vive, não os põe em prática, é como se construísse a casa sobre a areia. Vem a tempestade derruba essa casa e grande é a sua ruína. E essa ruína moral que nós observamos para o homem ainda na presente encarnação, que ele passa por experiências dolorosas que poderiam ter sido evitadas e regressa muitas das vezes para o mundo espiritual como um verdadeiro mendigo moral. Nas casas espíritas, nós temos aquela figura que chamamos de médiuns. São pessoas que entram em intercâmbio com o mundo espiritual. É comum dezenas e dezenas de espíritos que chegaram para o outro lado voltarem a usar esses médiuns e darem testemunhos das suas desgraças, dos seus fracassos, do arrependimento pelo tempo perdido, pelo ódio que plantaram, pela corrupção, pela maldade que fizeram aqui na Terra. Mas já estão do outro lado. São os mendigos morais. Podiam ter juntado grandes haveres, grandes bens, mas para o mundo espiritual isso não vale nada. O que vale é o coração, a moralidade que ele possui dentro de si. Então, o Espiritismo é mais uma religião, não religião oficial, mas é uma religião no sentido espiritual, que vem como trombetas tentar acordar o homem dessa hipnose coletiva que ele vive. Nós vivemos uma fase muito delicada que nós temos que abrir os olhos. É ter olhos de ver e ouvido de escutar, né, Wilson? É, Álvaro, você fez uma pergunta aí muito interessante, né? Como será a minha vida no plano espiritual? Aqui nós reclamamos do sofrimento, né? Tudo que nós buscamos aqui é uma forma de não sofrermos. Buscamos com todas as forças, né? A felicidade. Todo mundo quer encontrar a felicidade. E, como eu disse no bloco anterior, muitas vezes, iludidos de que a felicidade se encontra na aquisição deste ou daquele bem, ou mesmo na posse, a palavra é essa mesmo, na posse desta ou daquela pessoa, né, para um relacionamento, como se ela pertencesse a ele. Né? Nós vemos muito isso nos casais. Mas, de tudo isso, como nós vimos no texto, passa. Nada disso a gente leva com a gente. Isso, eu acho que para nenhum de nós fica nenhuma dúvida, né? Todos nós já fomos em velório e a gente viu lá que o caixão vai sem nada, não tem, né? Não vai com gaveta, não vai com nada, né? Pode ir até com um reloginho no bolso, mas é só. No mais, vai ficar tudo aqui mesmo, né? Vai ser dividido entre os parentes. Então, como essa pessoa vai ser recebida do outro lado? Como ela vivia aqui? É muito comum a gente ouvir uma pessoa quando ela morre, quando ela desencarna, o outro falar, ah, morreu, descansou, né? Acabou o sofrimento agora, sofreu tanto, agora descansou. Será que descansa mesmo? Será que o sofrimento termina mesmo? Então, o Espiritismo ele tem essa característica, ele não ilude ninguém. Ele descreve claramente qual cenário nós vamos encontrar do outro lado. O ouvinte que teve a oportunidade de ler a obra Nosso Lar, ou mesmo de assistir o filme, pôde verificar os tormentos a que foi submetido André Luiz durante vários anos. E aí, vamos entender também essa questão temporal, porque o tempo é diferente para a gente. Quando nós falamos aqui 9 anos... que André Luiz passou em tormento lá, aqui para a gente pode parecer muito pouco, 9 anos. Mas eu proponho um exercício. Pega uma pedra, um bloco de gelo, dou em sua mão e fala, segure para mim 5 minutos. Esses 5 minutos para você vai representar 100 anos de sofrimento segurando aquela pedra de gelo. Porque durante o sofrimento aquilo parece muito mais. E assim como você falou, Álvaro, é muito comum os espíritos que se manifestam em grande sofrimento acreditarem que o sofrimento é eterno, que o sofrimento não acaba jamais, porque eles não conseguem entrever o final desse sofrimento. Para eles isso é eterno realmente. Então, com isso a gente pode imaginar o sofrimento de uma pessoa quando ela chega do outro lado e ela olha para si mesma, ela se vê, né, totalmente miserável, aos frangalhos, sem luz nenhuma, na escuridão, em grande sofrimento, arrastando-se no lodo, na lama, entre criaturas também em frangalhos, todos em sofrimento, Imagine o desespero dessa pessoa ao olhar do lado. E, conscientemente, ela saber que foi responsável por aquilo. Porque ela carrega consigo a culpa. Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade onde está escrito a lei de Deus, a resposta é na consciência do homem. Não nos enganemos. Cada um de nós, quando cometemos algum engano, quando falamos o que não devíamos, quando nos comportamos de forma inadequada diante às leis divinas, nós sabemos disso, naquele mesmo momento. Muitas vezes nós tentamos nos enganar a nós mesmos, mas nós sabemos que estamos errando. Interessante, Wilson, você descrever isso. E longe de nós espíritas queremos criar alarde ou colocar aquela ideia aí que a gente às vezes nociva, como algumas correntes religiosas colocam do inferno, que tem chamas, que vai. Não, não é isso. Mas você não pode também, como nós espíritas, omitir a realidade dos fatos. Tá? Então, realmente, o desencarne, o desenlace, é simplesmente perder o corpo físico e ficar em corpo espiritual. E nós vamos ficar em planos conforme a nossa densidade moral. A densidade moral, que eu digo, é a conduta cristã, a conduta correta ou os equívocos. Eu vou estabelecer essa densidade. Uma pessoa boa, uma pessoa honesta, fraterna, ela se torna leve no aspecto da densidade moral. E ela, ao desencarnar, ao morrer biologicamente, ela ascende a planos mais elevados, longe dessas regiões tormentosas. É que todos nós esperamos que as pessoas possam conseguir. Mas, infelizmente, ainda, para a humanidade tão perturbada, a maior parte ela vai ficar um período largo, às vezes, nessas zonas de transição, para despertar daquela loucura. Porque ser desonesto, ser corrupto, é uma loucura, é um equívoco. A pessoa está um doente, ela tem que acordar dessa hipnose. E vai, se não acordou pelo amor, acorda pela dor. Tanto que nós temos mencionado aqui, né? Os desencarnes, o desencarne mais doloroso que existe, a recuperação mais difícil, que todas as pessoas são recuperadas, né? Jesus nos ensinou que nenhuma ovelha se perderá. Pode ser um criminoso da pior espécie possível. Ele terá seu momento de redenção. Ele vai ficar um período largo nos momentos, nas zonas de transição difíceis, mas um dia ele vai acordar, a misericórdia divina vai permitir que os bons espíritos vão resgatá-lo. Ele vai ser atendido num plano espiritual e vai ser reencarnado novamente, vai ter muitas oportunidades de se redimir, porque nenhuma ovelha se perderá, disse o mestre. Agora, das transições mais difíceis são os suicidas, as pessoas que dão cabo da própria vida, tanto conscientemente, com um tiro, ou se jogar de cima de um prédio, ou inconscientemente pelas drogas, pela bebida, que também é um suicídio involuntário. Então, essa transição são extremamente dolorosas, mas eles também serão atendidos e terão a chance de recuperação. E aqueles que sofrem mais ainda que os suicidas são os políticos corruptos. Então, quando a gente vê aí na mídia essas pessoas que fazem esses absurdos, temos piedade deles, porque o sofrimento que os espera é simplesmente terrível. A experiência que eles passarão no mundo espiritual é tão dolorosa, e nós espíritos conhecemos e sabemos que será assim, que nós não sentimos repulsa ou ódio por essas pessoas, sentimos pena, porque elas estão caminhando por um abismo muito, muito difícil. O que é importante é que nós olhemos para nós mesmo, no aspecto de conduta, me espelhando com pessoas boas. Eu não tenho que me comparar com pessoas ruins. O nosso modelo ainda continua sendo Jesus. E exemplos de vida existem aos milhares, né? O Chico Xavier, o apóstolo Paulo, e mesmo aqui um próprio Divaldo Pereira Franco. Tem várias pessoas que são exemplos de vida, mas o modelo sempre será Jesus, né, Wilson? Sem dúvida. E quando nós pensamos, Álvaro, nessas pessoas, você estava dizendo, eu estava lembrando aqui do desencarne de Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes. Conta que quando ele foi recebido, né, no plano espiritual, foi recebido por Celina, uma emissária de Maria, e logo que ele acorda, ele escuta uma grande multidão E ele pergunta para ela, né, o que é aquilo. E ela o auxilia e o conduz até uma sacada, de onde ele pode avistar uma multidão de pessoas. E ele pergunta, quem são essas pessoas? Eu não as conheço. Não conhece, sim. São as pessoas que você ajudou de muitas formas durante a sua existência na Terra. Mas o que eles estão fazendo aqui? Estão aqui lhe aguardando. Todos estão aqui por você, pedindo por você. Pense bem. Neste momento, ele fala que a felicidade sem limites existe, na medida da felicidade que nós proporcionamos às outras pessoas. Como nós compreendemos a ação do pensamento, né, o nosso corpo espiritual recebendo essas vibrações de amor das pessoas que nós ajudamos, auxiliamos, das pessoas que nós amamos, essas pessoas nos retribuem com gratidão, com amor também. Isso, sem dúvida, nos alimenta, nos recupera, nos alivia. Já esse exemplo que você deu, Álvaro, esses políticos, por exemplo, né, o que eles recebem de vibração? Tente imaginar o que é um país todo vibrando contra essas pessoas. Como eles deitam na cama, quando eles se desprendem do corpo à noite. Né, para onde eles vão? O que eles recebem? É exatamente essa passagem do Bezerra, é muito bonita. E aí está a grandeza do Espiritismo, confirmando uma vez mais que os laços do amor são eternos. Todos aqueles que nós amamos, as pessoas que nós nos sentimos muito bem, nós vamos reencontrá-las. E todos aqueles caminheiros, aquelas pessoas que nós gostamos, que se desviaram do bom caminho, eu mesmo tenho vários parentes que seguiram caminhos equivocados, já desencarnaram, e provavelmente alguns ainda devem estar em zonas de transição dolorosas, mas a certeza que o mestre não desampara ninguém, irá um dia, ele será resgatado e levado para planos mais elevados. E aqueles que tiveram uma vida digna, com toda certeza, que estão do outro lado, eventualmente nós vamos reencontrá-los, né? Porque, na verdade, a morte física nada mais é do que um até logo, né? Até logo, porque em breve todos nós estaremos do outro lado também. A vida biológica tem seu curso normal. Mas a mensagem espírita é a mensagem de esperança, a mensagem renovadora e de entusiasmo pelo bem. Nós temos aquela visão de que a situação da sociedade, ela segue um planejamento sideral organizado pelo governador espiritual da Terra, que é Jesus. E as transformações que acontecem são totalmente necessárias. É sempre importante frisar que nós estamos fazendo da atual existência. Que coisas boas eu estou conseguindo construir. Todos os dias, em todos os aspectos, nós podemos ser pessoas melhores. O próprio lar que a gente habita, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os amigos, com os parentes, no ambiente de trabalho, nós teremos sempre fazer uma análise crítica e buscar corrigir os nossos equívocos. Nós não somos perfeitos. Nós temos virtudes e defeitos. O que o Espiritismo tenta trazer é para nós termos mais persistência no bem para superar as nossas limitações morais. Eu lembro de uma frase, eu não lembro de quem é essa frase, mas falava sobre materialismo. Ele diz, me impressiona as pessoas que vivem como se não fossem morrer, jamais, e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, que cuidemos. É melhor viver como se fôssemos morrer amanhã, né, para fazer tudo aquilo que necessitamos, não é, Álvaro? Perdoar quem necessita do nosso perdão, pensar bem a todas as pessoas, pedir pelos nossos inimigos. Existe uma razão para que eles sejam nossos inimigos. Eu tenho certeza que não é totalmente gratuito, não é? E assim a gente vai progredindo dia após dia. Fica aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Esse programa é mantido por um grupo de amigos que se reuniram, né, unindo os recursos, os esforços, tornaram-se os mantenedores aqui deste programa. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E convidamos você também que queira nos ajudar. Você pode de várias maneiras. Você pode, se você tem um negócio, por exemplo, uma empresa, uma pequena empresa, uma grande empresa, Você pode anunciar a sua empresa colocando um banner no aplicativo de celular da União Rádio Web, ou você pode colocar um banner no portal da União Rádio Web, que transmite o programa Visão Espírita, ou pode fazer um depósito na conta poupança. Eu vou, anote aí o número, olha, é 71850-4/500, agência 5189, no Banco Itaú. Pode ser qualquer valor, viu? R$20, R$10, R$50, R$100, R$500, aquilo que você puder. Eu vou falar novamente o número da conta, olha, 71 71 850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar, né, identificar lá no depósito União Rádio Web, o programa que vem para manter o programa Visão Espírita, esse recurso que a gente vai utilizar aqui. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial, o Rodrigo vai colocar aqui, e depois a gente volta com música e retornamos para a terceira parte do nosso programa desta noite. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Amigos ouvintes, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita desta noite, onde nós trazemos perguntas e respostas. Nesse bloco, a gente vai continuar o assunto da semana passada. Aliás, o Álvaro voltou a abordar, né, Álvaro, a questão do alcoolismo. Você falou sobre como o alcoolismo era entendido, né, no passado, e com o avanço da ciência, como a gente já pôde avançar também nessa compreensão. E a gente vai falar sobre drogas aqui. Semana passada nós falamos sobre o início que leva o jovem a experimentar, né, a mergulhar neste mundo, sabendo, mesmo sabendo de todos os riscos, todas as campanhas. Agora a gente continua falando sobre isso. Com relação a esse envolvimento com o uso de tóxicos, ou até mesmo de bebidas alcoólicas, até onde vai a responsabilidade dos pais com relação às escolhas que os filhos fazem? A gente sabe das crianças pequenas, desde nenenzinho, que a gente aplica vacina. A gente vacina as crianças no intuito de imunizá-las contra as enfermidades que possam ocorrer. E todos os pais têm aquela carteirinha, levam periodicamente os filhos para serem vacinados, preservando a saúde física da criança. Esse mesmo cuidado com a questão física da criança deveria ter também com a questão moral. O Espiritismo explica que o espírito, ele é eterno e tem muitas reencarnações. Muitas vezes numa família você vai ter entre irmãos uma heterogeneidade na composição da família. Você vai ter espíritos desde mais esclarecidos, moralmente mais elevados, e aqueles que estão mais na retaguarda. Então, às vezes um pai ou uma mãe de vida equivocada tem um filho num ambiente inóspito, e ainda assim aquela criança se mantém moralmente equilibrada e serena e segue o seu caminho. Outras famílias, justamente o contrário. Pai e a mãe fazem tudo pelo aquele espírito e ainda assim ele se transvia para a prostituição ou para as drogas, enfim. É sempre uma incógnita para aquele que não conhece o mecanismo reencarnatório. Nós temos que entender que os espíritos são encaminhados, quando às vezes um pai ou uma mãe muito dedicados e o filho transgride, é que era uma alma que recebeu uma oportunidade de tentativa de mudança. E os pais foram como voluntários do amor para receber aquele espírito tão empedernido para mudá-lo, mas você não faz milagre, o espírito é o livre-arbítrio, você pode mudar ou não, né? Ainda assim, aquela sementinha que foi plantada não é perdida. Mas no caso particularmente das drogas, esse é, na verdade, um câncer que atua todo o segmento da sociedade. Você não pode circunscrever as drogas apenas às classes mais pobres. A gente vê muito na televisão, às vezes, aquelas favelas, aqueles bairros mais pobres, comunidades mais pobres, e lá os drogados, os traficantes. Mas todas as classes sociais usam drogas, infelizmente. Então, porque a questão moral, ela também está em todos os segmentos da sociedade. E a gente vê que, enquanto aqueles que usam drogas nas classes mais pobres, e até por questões de educação, família desestruturada, é uma forma de se entrosar no meio, até fazer o tráfico também, então eles acabam se envolvendo. Mas tem pessoas, tem jovens que de classe, de pais e mães, que dão uma condição boa de educação e tudo, e ainda assim o filho vai para esse caminho equivocado. Se a família, o pai e a mãe, não consegue dar aquela preparação, a maioria das vezes não dá, mas quando não dá essa preparação, o filho que está muito apegado apenas às coisas materiais, ele vai sempre em busca de coisas novas, coisas de sensações, de perigo, de coisas proibidas. E aqueles primeiros passos que aí seriam uma mera curiosidade, uma vez provado, pode ser que o indivíduo ele se vicie, aí não sai mais. É um casamento perigoso, casamento com as drogas. Prevenir sempre é o melhor caminho, porque recuperar um drogado, eu conheço casos aí dolorosos, é sempre muito difícil. Nós temos acompanhado recentemente pelos noticiários ações da Prefeitura de São Paulo com o objetivo de acabar com aquela área conhecida como Cracolândia. Algumas propostas geraram muitas polêmicas entre os especialistas, sobretudo no tocante à internação compulsória de alguns usuários de drogas. Como se posicionar diante deste quadro, Álvaro? Como podemos respeitar o livre-arbítrio do indivíduo se este está severamente prejudicado pelo uso dos tóxicos? Será que essa pessoa, esse viciado, pode responder por si mesmo? Uma coisa que nós temos que observar, Wilson, é o respeito as leis que regem a sociedade. Então, as leis regem, evidentemente, que os órgãos públicos, né, eles têm que seguir a lei que está determinando as leis que regem a nação. Eu não entendo muito bem dessas leis, não seria um especialista em leis para dizer se pode ser cercear ou não, porque todas as vezes que eu vejo as pessoas nesse debate, é tão controverso, é tão complexo isso aí, as nuances da lei, as interpretações que elas têm. Eu poderia dizer, como pai, se tivesse um filho numa situação dessa, eu iria realmente aprisioná-lo. Porque eu acho, eu posso dizer de um pai que tivesse um filho nessa situação. De hipótese alguma, eu ia permitir que ficasse numa Cracolândia, nem que eu tivesse que encarcelá-lo em algum lugar. Desrespeitando até leis, eu faria isso mesmo. Foi, não, eu aí no caso entraria o amor paterno mesmo, independente de leis que regem, né? Mas eu estaria falando com meu filho e eu estaria falando pelos sentimentos, não pela razão necessariamente. Então eu posso emitir uma opinião, é que aquele indivíduo que está usando drogas, ele perdeu totalmente a capacidade de decidir por si próprio. Agora, se a lei permite ou não, essa é outra história. Na minha visão, ele não tem condição, e eu acho que seria a melhor coisa para aquele indivíduo é que a sociedade o confinasse, mas num lugar adequado, com possibilidades de recuperação. Não de colocar numa prisão, né, ser espancado e maltratado, em hipótese alguma. Em centro de recreação, que tivesse toda a condição digna de tratamento, atividades, para, né, se recuperar, mesmo que ele não quisesse fazer isso. Porque se um indivíduo está seguindo um caminho tão, tão nocivo para ele próprio, ele perdeu a noção, o juízo de valor. Então, nesse aspecto, sim, eu analiso desse jeito. Mas, novamente, eu me rendo às leis que regem, que vão regir a sociedade. E se a lei permite que isso possa ser, que ele possa ficar se drogando na rua até morrer, o que a gente pode fazer? A lei tem que respeitar a lei, nós não podemos desrespeitar a lei. Uma coisa é um pai, por sentimentos, pela paixão pelo filho, interceder para o filho dele, que ele não está raciocinando, né? Mas outra coisa é, como legislador ou como órgão de repressor, tomar alguma decisão. Então, a minha decisão sempre seria pautada na lei. Mas meu ponto de vista pessoal é que o indivíduo, assim, ele deveria ser afastado da sociedade e buscado um local de treinamento, mesmo contra a vontade. Muito bem, muito bem. Nós sabemos sobre os males físicos resultantes da utilização das substâncias tóxicas, isso incluindo o álcool. Mas a pergunta é, existe também alguma consequência no campo espiritual? O drogado, quando ele desencarna, a droga, ela, na verdade, não é só necessidade física, é também do espírito. Ele está acostumado com essa... Com esse entorpecimento. Inclusive, a gente sabe que no mundo espiritual, nas regiões infernais, regiões umbralinas, as pessoas consomem droga, continuam ainda aspirando droga. Então, geralmente, um drogado, ele está em volta dele vários espíritos desencarnados, já almas que já passaram para o outro lado, aspirando aquela droga, assim como o álcool também. É como se fosse um açúcar cheio de mosquinhas em volta. Então, realmente, ele está ali sendo como fosse um caneco humano para álcool ou para droga. Ele está sendo usado por esses vampiros espirituais. É um quadro simplesmente aterrador. E a droga, ela também deforma o corpo espiritual. Então o indivíduo chega do outro lado como um verdadeiro monstro. Ele está deformado. Quando nós desencarnamos, morremos biologicamente, a nossa alma, nosso corpo espiritual, é exatamente igual ao corpo físico. Uma pessoa normal é uma pessoa que tem uma conduta ética. Mas aquele que vai para a violência, para a maldade, para o crime ou para as drogas, ele se deforma, fica animalizado, aparência animalizada. Claro que depois pode reverter. Quando ele mudar a conduta, mudar o seu comportamento, ele reverte e volta a ter a forma normal novamente. Mas a experiência do drogado, quando desencarna, é que aquela sede da droga não cessa com a vida física, ela permanece. Então, realmente, é extremamente doloroso, extremamente difícil. ou melhor, que ele seja tratado, seja recuperado ainda em vida. A próxima pergunta tem uma continuidade natural dessa, né? Nós sabemos que a droga, assim como o alcoolismo, também é uma doença, né? Tem aspectos bioquímicos que influenciam, né, na inclinação do uso da droga. Existem pesquisas que apontam aí origens genéticas. Mas, falando sobre influências espirituais, é possível que a pessoa possa ser incitada a usar droga por espíritos de ordem inferior, num processo de obsessão mesmo, Álvaro? Olha, nós temos 7 bilhões de pessoas encarnadas, Wilson, em torno aproximado, que não tem números precisos sobre isso, que a gente estima baseado nas leituras, das informações que temos, em torno de 23 bilhões de desencarnados. A população da Terra está em torno de 30 bilhões de almas, 7 bilhões encarnadas, 23 bilhões desencarnadas. E o nível moral muito parecido com os encarnados e desencarnados, ou seja, nós temos uma multidão de espíritos desencarnados em estado lamentável. Então, quando a pessoa convida para o seu lado espíritos atrasados, e o que eu digo convida é que todo pensamento é um convite. Se eu pensar amor, eu convido espíritos iluminados. Se eu penso ódio, eu vou convidar espíritos do mal. Se eu penso drogas, eu vou convidar espíritos drogados. Então, tudo são sinais de frequência que eu vou emitir, como se fosse um sinal de rádio. É um convite. Então, se eu convido para o meu lado espíritos perturbados, espíritos drogados, na verdade, a minha vontade de droga, se eu for um viciado em droga, vai aumentar pela presença desses espíritos que eu convidei pela minha casa mental, pela minha forma de pensar. Então, eles não me induziram. Na verdade, eles potencializaram, eles aumentaram a minha sede pelo álcool ou pela droga, pelo convite mental que eu fiz. Álvaro, só para acrescentar e aproveitando, e o ambiente físico mesmo da pessoa também pode influenciar? Onde ela está, por exemplo? Existem lugares onde esses espíritos podem exercer uma influência maior sobre a pessoa? Olha, ambiente físico, o indivíduo ele pode estar numa carnaval, por exemplo. Vamos pensar numa palafita, pode estar numa favela, numa comunidade, pode estar num apartamento. O sinal é ser o mesmo. Agora, se o indivíduo vai, por exemplo, para um lugar mais de mais, maior perturbação, por exemplo, se for do carnaval, que é um exemplo muito bom, uma boate da pesada, com aquelas músicas, um ambiente muito pesado. Então, você já tem uma presença, ali você já tem uma facilidade maior de interação com espíritos atrasados, porque eles já estão ali já. Então, é como se mergulhasse num pântano. Então, você vai mergulhar naquele ambiente pestilento, aquele ambiente pesado, e você vai, fatalmente, a sua vontade de fazer o mal, da droga ou da outra, qualquer outro equívoco, ela vai se potencializar. Lembra que ela sempre aumenta. Aumenta pela sintonia que eu estabeleci. Se eu quebrar essa sintonia, ela deixa de existir. Então, o melhor antídoto continua sendo pensamento elevado, uma conduta correta no dia a dia. Profilaxia, evangelho no lar. Mas o evangelho no lar é fundamental. É simplesmente lamentável que lares não façam o evangelho no lar. A pessoa se preocupa em trancar a porta da casa, a janela, ver se está tudo bem trancadinho, para que não entrem em indivíduos estranhos, né? Possam roubar a casa, cometer alguma violência. Essa é a preocupação do homem. Esquece que os espíritos, eles atravessam a parede. Então, se você protege do aspecto físico, você não protege do aspecto espiritual, porque eles podem entrar. Como é que você pode proteger do aspecto espiritual? É criar barreiras magnéticas, no caso, vibrações amorosas, que eles não consigam penetrar. É o único jeito. E essas barreiras são criadas com o evangelho no lar. Uma vez por semana as pessoas se reunirem, a família se reunir, não precisa ser algo longo, 15, 20 minutos, estuda o evangelho, faça uma oração, e aí vai fortalecer as barreiras espirituais em volta do lar, que não permita que os espíritos perturbados possam entrar, só os espíritos iluminados. Álvaro, e para aquela mãe, para aquele pai que tem ali o problema na família, tem um filho, uma filha, envolvido aí nesses processos. E essa pessoa não quer participar do Evangelho, né? Você deve fazer assim mesmo? Como é que faz? Como fazer essa pessoa participar? Olha, Jesus nos ensinou que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente, né? Eu acho que se a família ora, e é mesmo aquele que não queira participar, ele está sendo beneficiado. Um lar evangelizado, um lar que faz o evangelho no lar, ele beneficia não só o lar e os componentes da família, mas todo o bairro. Um apartamento num prédio que faça o evangelho no lar, ele beneficia todo o edifício. Então esse benefício das vibrações de paz e de amor vão envolver todas aquelas pessoas que estão na redondeza. Então, ele, se ele não participar, não tem problema, o ideal é que participe. Mas mesmo assim ele está sendo beneficiado. É isso, essa pergunta, essa resposta sua, inclusive, tem relação lá com a primeira pergunta nossa, né? Que é a responsabilidade dos pais, né, neste processo. Então, acho que o culto, né, do evangelho no lar, a prática do evangelho no lar, acho que contribui também como profilaxia, para evitar que esse jovem venha a querer experimentar isso, e quando, né, já tem experimentado também vai ajudar, né, trazendo esse jovem de volta, eu tenho certeza. Interessante isso, porque é sempre bom recordar que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. O pai e a mãe têm que estar preocupados com a sua conduta, porque exigir dos filhos um tipo de conduta que eles não deem exemplo é sempre muito complicado, é muito difícil. Então, se o pai fuma, vai dizer para o filho não fumar? Então, se o pai bebe desbragadamente, se embriaga, e depois vai querer que o filho também não faça? Se o pai usa drogas, e depois vai dizer que o filho não use drogas? Então, você tem que ter uma conduta exemplar, uma conduta digna. E, particularmente, o pai tem que saber que ele é responsável pela educação moral dos filhos, levando as crianças, desde as mais tenras idades, desde 3, 4 anos de idade, ao seu templo religioso, ou protestante, ou católico, ou espírita. Ele deve ir para o evangelho, para a evangelização infantil, do grupo de jovens. Se mais tarde ele não quiser seguir nada, é um problema dele. Mas até certa idade, até 18 anos de idade, os pais têm que impor. Não, você vai sim. Eu me lembro que eu fui educado na Igreja Católica. E meus pais me obrigavam. Eu tinha que ir para a missa todo domingo. Primeira comunhão. Se eu não fosse à missa, eu tinha punições. Não ia no cinema à tarde do domingo. Então eu tinha que ir. Então meus pais, a religião deles era católica. Me educaram na Igreja Católica. Então aí eu seguia, né? Eu achava... Para mim aquilo era natural, eu tinha que ir na igreja rezar. A família vai na igreja rezar, vai orar, né? E todos meus filhos, 4 filhos, eu fiz questão, todos sem exceção, domingo pela manhã, eles iam na União Espírita, né? Ah, eu dava tempo, não, vão acordar e vai todo mundo para a União Espírita, resmungando, mas ia. É isso aí, nós... Sabemos, né, da importância da família novamente em todo esse processo de educação, né? Estamos chegando no final do programa, a gente sempre traz uma poesia aí em celebração à publicação da obra Parnaso de Além Túmulo. Nós selecionamos um poema desta obra chamado Gloria Victis, do Espírito Cruz e Souza, é um soneto. Obra, lembrando, psicografada por Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Glória a todas as almas obscuras que caíram exânimes na estrada, onde a pobre esperança abandonada morre chorando sob as desventuras. Glória à pobre criatura desprezada. Glória aos milhões de todas as criaturas, sob a noite das grandes amarguras,